Atenção, rede. Em 5 segundos, programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Oh, meu Brasil, tô chegando. É a primeira segunda-feira do mês de maio de 2013, né? A discoteca do Cleiton vai trazer a cantora Lucinha Bastos com a música Porto Caribe. Na Faculdade da Música, dois grandes mestres, Belmonte e Amaraí. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 116, Deus Salva da Morte. O meu Nordeste vai apresentar Roberta Miranda, Luar do Sertão. E a dica de hoje é uma dica de vida que foi dada pelo Bill Gates para um grupo de alunos nos Estados Unidos e que serve muito bem para o Brasil e para todos nós, né? Na trilha sonora da minha vida, Ataíde Alexandre. Eu tô vendo aqui que eu vou atender pedido de música do Amado Batista, vou atender pedido de música de César e Paulinho, vou trazer a sugestão do Bejar, o maior divulgador do Brasil, apontando Breno e Cadu. E eu começo trazendo aí uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega e seu grande sucesso, Pássaro Livre. Das amarras que você prendeu meu coração, e assim descobri que já posso viver sem você. Não sinto mais que além de você mais ninguém me satisfaz. Eu descobri que eu vivo melhor sem você e sou feliz. Pássaro livre eu sou, a mulher que sempre te amou, dona de mim eu sou, pássaro livre. E a tristeza marcou em mim demais, mas agora encontrei enfim a paz. Pássaro livre eu sou, pássaro livre. Sula Mazurega, Pássaro Livre para minha amiga Rita de Cássia, nossa companheira da Rádio 3 Fronteiras de Campos Sales, no Ceará, onde o nosso programa vai ao ar a 1 da tarde de segunda a sexta-feira. Rita, um beijão para você, um abraço a todos os nossos ouvintes aí do Ceará. É uma alegria saber que nós estamos participando da programação dessa Rádio 3 Fronteiras, que é uma rádio tão poderosa, né? Que pega aí em Campos Sales, em toda a região, né? Porque a Rádio AM vai longe, né? Rita, um beijão para você, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Essa música já foi um sucesso com esse cantor há uns 20 anos atrás, ou um pouco mais, né? E volta agora no seu novo CD. O cantor bailarino J. Neves, Ai Que Saudade. Eu queria saber por onde anda o meu amor, que foi embora. A gente sente o coração partido, e mesmo fingindo, não consegue esconder. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Quando se ama, é difícil esquecer. E essa distância é uma angústia entre eu e você. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. J. Neves, Ai Que Saudade pro Wagner Pereira, o Rafael Ayan de Brasília, a Sabrina Albert de Brasília, o cantor e compositor Vitor Raoni de Brasília, o Henrique Fernando Rosa, meu conterrâneo de Coromandel, a Sirlene Barbosa, que é de Morrinhos, Goiás, mas mora aqui em Brasília, e o Cildo Rodrigues do Nascimento, é de Olinda, Pernambuco, mas mora em Ceilândia, no Distrito Federal, todos chegando para fazer parte do Facebook do Cleito Agar. Sejam todos muito bem-vindos. Biá e Dino Franco, um clássico da música sertaneja, A Sementinha. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Lá na casa da fazenda onde eu vivia, numa manhã de garoa e de céu nublado, achei no chão do terreiro uma sementinha. Pensei logo em plantá-la no chão molhado. O tempo passou depressa e amor

abraça este sertão. Eu nasci pra ser viajante, eu sou cobra no volante, com muitas léguas de chão. Meu trucadão barra pesada, dinossauro rei da estrada, nunca perde a direção. Todo dia minha vida é viajar. Sou o amor que alguém espera, sou portador da alegria quando é hora de chegar. Da estrada representa quase nada, distância pro caminhão. Sou estradeiro de verdade, passo e deixo uma saudade, sempre chora um coração. Eu piso fundo, sigo avante, solto as rédeas no poçante. Ela na imaginação, coração de saudade carregado, muito, muito mais pesado que a carga do trucão. Sou com a buzina de um comboio que madruga todo dia, minha vida é viajar. César e Paulinho, viajante solitário para o J. Rai Lima, radialista lá no Amazonas. Cleito, estava ouvindo hoje o seu programa e fiquei muito feliz pelo anúncio da volta do Maurício Fares ao rádio. É também um grande comunicador e cantor. Aos poucos, a seleção nacional de radialista está mesmo se recompondo. Não vejo a hora de poder voltar a Brasília para conhecê-los um a um, principalmente você, o Edelson e a Márcia. Ô Rai, seja muito bem-vindo, viu? Um abraço para você, estamos te esperando aqui em Brasília. Um abraço a todos os amigos do Amazonas que curtem o nosso programa pelas emissoras locais e pela Rádio Estúdio Brasil. O avô do João e o seu primeiro grande sucesso, Cleiton Aguiar, Tempos Atrás. Nasci no interior há tempos atrás, onde o rio faz a volta e a saudade dói bem mais. No meu lugar, cada esquina um violão, cada boca uma canção, cada peito um grande amor, cada olhar uma paixão. Ficou perdida no tempo, sorrisos e lágrimas de alguém que partiu. Sendo a verdade, a felicidade, há tempos voou. vadios de nossas gargantas, o tempo calou. Pra onde foram todos os sonhos que naquele tempo a gente sonhou? Será? Eu já não consigo nem recordar. Será? Será que a vida é caminho, estrada comprida e nunca dá lá? Só sei, que hoje o meu peito é a casa vazia da solidão. Lembrando, buscando o passado pra fazer morada no meu coração. Eu nasci no interior há tempos atrás, onde o rio faz a porta e a saudade dói bem mais. Eu nasci no interior há tempos atrás, onde o rio faz a volta e a saudade dói bem mais. No interior, há tempos atrás, onde o rio faz a volta. Cleiton Aguiar, Tempos Atrás, a composição é dele. Essa música foi o meu primeiro sucesso em rede nacional. É, foi a primeira música minha que tocou nas emissoras de rádio fora de Brasília, tocou em São Paulo, o saudoso Zé Russo tocava lá na linha sertaneja classe A, né? Muita gente, o Samuel Gonçalves tocava, o Carlos Aguiar tocava, muitos amigos, né, tocavam as nossas músicas, e essa aí foi a primeira música do Cleiton Aguiar a romper as fronteiras do Distrito Federal e fazer um sucesso a nível nacional. Eu vou trazer a sugestão do Bejar. Flávio Bejar, o maior divulgador do Brasil, especialista em Minas Gerais, apontou Breno e Cadu, A Metade de Mim. Que sobe ao vento, você se foi, disse que era o fim, me deixando aqui sofrendo, levando a metade de mim, sem saber o que fazer, estou num beco sem saída, só você é meu viver, a razão da minha vida. Me devolva a metade de mim, porque não vivo assim sem você, eu só tenho saudade, não leve uma parte de mim. Me devolva a metade de mim, que não vivo assim sem você, eu só tenho saudade. Não leve uma parte de mim, que é você, meu porto seguro, meu bem querer. Que é você, encaixa em mim, completa meu ser. Sobe ao vento, você se foi, disse que era o fim, me deixando aqui sofrendo, levando a metade de mim, sem saber o que fazer, estou num beco sem saída, só você é meu viver, a razão da minha vida. Me devolva a metade de mim, porque não vivo assim sem você, eu só tenho saudade. Não leve uma parte de mim, me devolva a metade de mim, que não vivo assim sem você, eu só tenho saudade. Não leve uma parte de mim, que é você, porto seguro, meu bem querer. Que é você, encaixa em mim, completa meu ser.

independentemente de géneros, artistas ou épocas. Fica o convite para escutar Girassom, um espaço que vai valer a pena com toda a certeza. Porque o que é nacional é bom. Girassom, de segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. No Canal 2 também dedicamos um tempo à cultura japonesa, Japanator Radio, um programa de locução inglesa que se dedica sobretudo ao mundo dos videojogos e do anime, um desenho animado tão característico da cultura nipónica. Não perca, há muitos motivos de interesse e coisas para descobrir em Japanator Radio, aos sábados, às 7 da manhã, no Canal 2 da Antena 1. Lembra-se das velhinhas cassetes e mixtapes? Pois bem, o que a seguir lhe apresentamos não tem nada a ver. Bom, tem a ver apenas com o nome, mas a contextualização é distinta. Cassete Mixtape, um programa que parte de ideias antigas para a construção de novos cenários. Curioso? Então escute. Às sextas-feiras, a partir das 9 da noite, há uma nova edição de Cassette Mixtape, para ouvir aqui, no Canal 2 da Antena Web. Espetáculo, de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Programa Clayton Aguiar. A dica de hoje é uma dica de vida que serve para todo mundo. Eu vejo por aí muita gente ficar querendo ensinar os outros a fazer as coisas, mas você vai ver a vida da pessoa, ele é apenas um teórico, nunca fez nada de relevante, fica ensinando os outros a fazer, mas nunca fez na sua própria vida. Mas quando você vê um camarada como Bill Gates, né, que se transformou de um menino, de um estudante, se transformou no homem mais rico do mundo, com a sua Microsoft, a gente tem que escutar o que ele tem a dizer. E ele foi convidado por uma escola secundária para fazer uma palestra. Ele chegou no seu helicóptero, tirou o papel do bolso onde havia escrito 11 itens, leu tudo em menos de 5 minutos, foi aplaudido por mais de 10 minutos sem parar, agradeceu, entrou no seu helicóptero e foi embora. O que foi que ele disse para a turma? É exatamente isso aqui, ó. Primeiro, a vida não é fácil, acostume-se com isso. E a vida não é fácil mesmo para ninguém. Eu sempre digo aqui, não é o Bill Gates que está dizendo, não, é o Cleiton Aguiar. Que nós estamos neste mundo, não é a passeio, é a serviço. Não é brincadeira. Por isso que a gente trabalha a semana inteira e descansa no domingo. Por isso que a gente trabalha um ano para ter um mês de férias. A vida não é fácil, ensinou Bill Gates. Segundo, o mundo não está preocupado com a sua autoestima. O mundo espera que você faça alguma coisa útil por ele antes de sentir-se bem com você mesmo. E agora sou eu que complemento. Não adianta você ficar esperando que os outros resolvam o seu problema e achar que... Tem gente que acha que o mundo gira em torno deles, né? Pessoa acha que a única pessoa importante no mundo é aquela mesma, né? Então, o Bill Gates ensina. Antes, faça alguma coisa pelo mundo antes de se sentir bem com você mesmo, né? Número 3. Você não ganhará 20 mil por mês assim que sair da escola. Você não será vice-presidente de uma empresa com carro e telefone à disposição antes que você tenha conseguido comprar seu próprio carro e seu próprio telefone. 4. Se você acha seu professor rude, espere até ter um chefe. Ele não terá pena de você. 5. Vender jornal velho ou trabalhar durante as férias não está abaixo da sua posição social. Seus avós têm uma palavra diferente para isso. Eles chamam de oportunidade. E aqui sou eu que estou dizendo. Eu, quando era menino assim de 10 anos, 9, 10 anos, eu vendia abacate, tinha um pé de abacate em casa, eu esperava ele chegar no ponto, tirava, esperava ele amadurecer, colocava numa vasilha e saía vendendo. O seu Silas Coletor, que morava perto de casa, era um grande cliente meu, né? Foi assim que eu comecei minha vida empresarial, né? Número 6. Se você fracassar, não é culpa de seus pais. Então, não lamente seus erros, aprenda com eles. 7. Antes de você nascer, seus pais não eram tão críticos como agora. Eles só ficaram assim por pagar as suas contas, lavar as suas roupas e ouvir você dizer que eles são ridículos. Então, antes de salvar o planeta para a própria geração, querendo consertar os erros da geração dos seus pais, tente limpar o seu próprio quarto. É uma tarefa difícil para muitos adolescentes, né? Número 8. Sua escola pode ter eliminado a distinção entre vencedores e perdedores, mas a vida não é assim. Em algumas escolas você não repete mais de ano e tem quantas chances precisa até acertar. Isso não se parece absolutamente nada na vida real. Se pisar na bola, está despedido, rua. Faça certo da primeira vez. 9. A vida não é dividida em semestres. Você não terá sempre os verões livres e é pouco provável que outros empregados o ajudem a cumprir suas tarefas no fim de cada período. 10. Televisão não é vida real. Na vida real, as pessoas têm que deixar o barzinho ou a boate e ir trabalhar. E a última, 11ª. Seja legal com CDF. CDF é o chamado cu de ferro, aquele estudante que estuda demais e tal, que os outros chamam de nerd, de babaca, né? E o Bill Gates ensina. Existe uma grande probabilidade de você vir trabalhar para um desses CDFs. Essas são as lições do Bill Gates para uma turma de alunos lá nos Estados Unidos, mas que serve para a nossa juventude e serve para todo mundo, serve para a gente também, né? Rapaz, a gente tem que prestar atenção. Eu sempre prestei atenção, eu sempre acreditei na força do exemplo. Então a palavra de um homem desse vale, né? Eliane de Paula e Alcimar Moreno. Amor, já tô indo. Já querendo ir embora pra poder te ver. saudade de você, meu bem. Sei que você tá tão bem. A noite vem surgindo, o amor já tô indo pra gente se ver. Tô com vontade de te abraçar, e eu sei te poder. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Amor Já Tô Indo, abraçando os amigos de Paracatu, onde a dupla esteve ontem, no domingo, fazendo um show, né? Organizado lá pelo Humberto Neiva, que é o diretor-presidente da Boa Vista FM, onde o nosso programa passa meia-noite. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, dando os primeiros passos no seu caminho para o grande sucesso que eu tenho certeza que virá. O meu Nordeste vai apresentar a rainha do sertão, Roberta Miranda, um clássico da música sertaneja, Luar do Sertão. Não há gente ou não, luar como este do sertão. Não há lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a imensidão. E a gente pega na viola e ponteia, e a canção é lua cheia a nos nascer do coração. Não há gente ou não, luar como este do sertão. Não há gente ou não, luar como este do sertão. Mas como é lindo ver depois por entre o mato deslizar calmo regato, transparente como um véu. No leito azul das suas águas murmurando, e por sua vez roubando as estrelas lá do céu. Não há gente, ah não, luar como este do sertão. Não há neste mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão se faz voar. Parece até a alma da lua que descamba escondida na garganta deste galo a soluçar. Não há gente, este luar cada cidade tão escuro não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há gente, oh não, luar como este do sertão. Não há luar como este do Meu Nordeste apresentou Roberta Miranda, Luar do Sertão, para o Paulo César Guzmão, o Indiara Rodrigues de Brasília, Lívia Oliveira de Brasília, Willam Vander Lopes, diretor do jornal Satélite, meu amigo aqui de Taguatinga, no Distrito Federal, a querida comediante Marinha Santa Rosa, minha conterrânea de Coromandel, o Márcio Freitas, cantor lá de Araguari, Minas Gerais, Henrique Batista, Henrique Batata, da Ceilândia, ele é de Campina Grande, mas mora aqui na Ceilândia, no Distrito Federal, Tiago Silva e a Keila Isse, da Ceilândia, no Distrito Federal, meus novos amigos do Facebook. A Lorota... A Lorota boa de hoje, quem mandou foi o nosso ouvinte Martiniano Costa Filho, lá de Paraguaçu, nas Minas Gerais. Ele que ouve a gente todos os dias pelo Objetiva 1 FM do meu amigo Júlio Bueno. A história é o seguinte. Por essas e outras, devemos sempre dizer a verdade, principalmente para a nossa mulher, viu? O Oswaldo estava numa farra com os amigos, levantou o copo e brindou. Eu quero passar o resto da minha vida entre as pernas da minha esposa. Aí todo mundo aplaudiu e tal. E como estava tendo um concurso, ele ganhou o prêmio do melhor brinde da noite. Aí ele voltou para casa e disse para sua esposa. Meu amor, eu ganhei o prêmio de melhor brinde da noite. Ah, parabéns. E qual foi o brinde? Aí, sem coragem de contar a verdade, ele disse... Eu brindei, quero passar o resto da minha vida na igreja, sentado ao lado da minha mulher. Oh, amor, mas isso foi realmente muito bonito. No dia seguinte, Maria encontrou um dos amigos de Oswaldo que, rindo efusivamente, disse... Sabe, dona Maria, que o Oswaldo ganhou ontem o brinde, o prêmio de melhor brinde da noite? Aí, e falou assim, e a senhora sabe qual foi o brinde? Ela respondeu, sei, ele me contou. E eu fiquei surpresa, porque ele não liga muito para esse assunto. Desde que casamos, ele esteve lá só uma vez. Até eu tive que puxá-lo pelas orelhas para fazer entrar. E ele acabou por adormecer antes da bênção final. Não mente pra sua mulher, não. Pode dar confusão. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 619981-3601. 619981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje, Vanderly Ramos, Jaiane Moraes, uma gatinha que está completando 19 anos. Quando está fazendo nessa idade, a gente pode falar que ela não acha ruim, né? Mas a mulher passou dos 30, não gosta que fala a idade de jeito nenhum, né? Lorival Azevedo Ramos Filho, Rudinei Cavalheiro, Júnior Souza, a Claudinha do Jefferson, o Batista, Elisete Pinheiro, Rodrigo Benelli, o radialista Hélio Pérez, a Lilian Alves, uma gatinha que está fazendo 18 anos, e o meu cunhado João Batista Gomes de Oliveira. Muita paz, muita saúde, muita luz para vocês e para todos os aniversariantes de hoje. O Jax Fabiano Toniato Gonçalves, de Tarana, no Espírito Santo, pediu que eu fizesse uma homenagem ao seu filho, Abel Meneghel,

uma das formas mais lindas de amar. O grande presente que a sorte nos traz, aqui em meus versos eu rendo homenagem à fidelidade, pureza e charme da deusa menina que veio tornar-me o grande monarca do reino da paz. Relembrando Goiá, Valderi Misael, Tribunal do Mundo, a frase irretocável é de Santo Frei Pio de Pietrelcina: o inverno passará e a primavera eterna virá. Quanto mais fortes forem as tempestades de inverno, tanto mais ricas serão as belezas da primavera. O inverno passará e a primavera eterna virá. Quanto mais fortes forem as tempestades de inverno, tanto mais ricas serão as belezas da primavera. É a frase irretocável de Santo Frei Pio de Pietrelcina. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Lucinha Bastos. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Amanhã, terça-feira, às 11 da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros, pela Rede Brasil de televisão. Para você saber como é que você assiste, entre no site www.rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Lucinha Bastos, Porto Caribe. Eu sou de um país que se chama Pará. Quem vai querer, vai querer, vai querer desarrumar? Ah, quem vai querer, vai querer, vai querer lambadear? Eu sou de um país que se chama Pará, que tem no Caribe o seu porto de mar. E sei pelos discos do velho Guga que eu acho não foi o nome de cima bailar. Te dou aquele tunga das ilhas e vou chamar amor. Neguinho da mamaranda da meia linga, peguei tem caminha, vira que eu vou. Te dou aquele tunga das ilhas e vou chamar amor. Calar, eu me calei, agora vou. Cheguei, vou ficar. New York, Moscou, Berlim, vou voltar. Eu sou mandinga do meu Pará. Lambada, nega, nega, nega, nega, nega, nega, que eu dou. Te dou aquele vonga das ilhas e vou chamar amor. Te dou aquele fonga das ilhas e vão chamar amor. Deixa eu bailar, deixa eu bailar, deixa eu bailar. Vai, vai, vai, deixa eu bailar, deixa eu bailar, deixa eu bailar. Deixa eu bailar, deixa eu bailar, deixa eu bailar. Deixa eu bailar, deixa. Oh! A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Lucinha Bastos, Porto Caribe. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 613532-6993. 613532-6993. Quem me mandou essa canção foi o nosso ouvinte Olindo, lá de Conceição do Araguaia, lá no estado do Pará. Essa música foi o hino em defesa da unidade do Pará, né? E ele pediu que dedicasse a todos os seus amigos, os corintianos, amigos da prefeitura. E o meu amigo, meu conterrâneo, meu ex-colega de grupo escolar, o Hélio Frutuoso, de Coromandel, que mora lá em Conceição do Araguaia. Atenção, meninos, atenção aí, a turma do cabelinho arrepiado, a turma do sertanejo universitário, já pra sala de aula. Se vocês não estudarem, vocês não vão sair da faculdade, não, viu? A Faculdade da Música vai trazer dois grandes mestres, Belmonte e Amaraí. Terra Querida. Suportava mais. Sou brasileiro, descendente de Tupi. Eu vi rever minha terra onde nasci. É que a saudade apertou meu coração. Saudade dos meus pais e meus irmãos. Minha saudade do cantar da Juriti. Foi a razão que me fez voltar aqui. Sempre te adorei, quero estar junto de ti. A Faculdade da Música apresentou os mestres Belmonte e Amaraí numa aula de como cantar bonito com a música Terra Querida para Maria Azevedo Fonseca de Brasília, o Daniel Marra Sucupira, de Uberlândia, meu conterrâneo de Coromandel, a Neide Pereira de Brasília, radialista da EBC, e a Margarete Barbosa de Carvalho de Brasília, novos integrantes do Facebook do Cleiton Aguiar. Sucesso novo de Chico Rei Paraná, do seu novo DVD, Em Algum Lugar do Passado. Que bom que você ainda existe, apesar de tão longe. Amigos às vezes comentam que está muito bem. Está muito elegante, os anos pra você não contam. Amei só você, não consigo amar mais ninguém. Eu sei que é inútil a busca de um amor perdido. Passado é passado, não volta, é melhor entender. Fico pensando comigo.